I've been waiting a long time for this moment to come. I'm destined for anything at all. Downtown, lights will be shining on me like a new diamond ring out under the midnight hour. Well, no one can touch me now. Well, and I get to my bed, gets too late, ready or not at all. Well, I'm so much closer than I have ever known. Wake up! Dawning of a new era calling. Don't let it catch you falling, ready or not at all. I'm so close, enough to taste it almost. I can embrace this feeling on the tip of my tongue. Well, I'm so much closer than I have ever known. Galerinha, aqui é o Ramon e estamos de volta com mais um Por Fora do Backstage. E hoje nós teremos dois convidados especiais, basicamente. E eu vou apresentação deles, depois eu vou falar o tema, logicamente. O primeiro, nada mais é do que o cara que manda em tudo. O cara que é o nosso patrão, como ele gosta de dizer, ele fala que contratou a gente. Até hoje não vi nenhum salário na minha conta, mas beleza. É o nosso grandíssimo amigo Guilherme Faraco. Alô, você! E aí, pessoal, mais um Por Fora do Backstage. O último a gente não vou fazer ao vivo, com algumas pessoas atrapalhando, né? Mas tudo bem. Vamos aí pra mais uma edição que vai ter um tema legal, hein, velho? Sim, tema muito legal. É um tema muito bom, muito bom. O nosso próximo participante é aquele que deixou de ser ouvinte VIP mudo para participar hoje do gravado, já que ele participou do ao vivo semana passada. É o nosso grandíssimo amigo que namora com meu irmão Renatinho Eblin. O nosso querido Luiz B.A.C.A. Salve aí pra galera do Trave B. Mais um Forte Backstage aí, feito com carinho e com amor pra vocês. E é isso aí. Let's go. E eu pretendo ficar. Pretendo ser titular dessa bagaça agora. Você pretendeu uma coisa, eu... Entendo. Você pretendeu uma coisa, eu queria outra, diferente. Então, já sabe. O próximo participante é aquele que começou a postar no PWB, tá mitando com as suas postagens, quebrando recordes e mais recordes de comentários, logicamente contando com os comentários que ele responde, né? É o nosso grandíssimo amigo, Victor Hugo. Fala, galera, tudo bom? Tamo aí pra mais um por fora e queria agradecer pelo elogio que tô recebendo lá da galera nos posts. E vamos lá, que hoje o tema vai ser bastante interessante. E hoje, o nosso ouvinte VIP é o nosso grandíssimo leitor, Leozinho. Como ele não fala, eu só tô apresentando ele para vocês. É o Leozinho, já que vocês não leem nosso Facebook, nem esse box, né? Pra gente, pra ajudar a gente, mas enfim, isso a gente muda com o tempo, certo? O nosso tema de hoje será uma coisa que todos os homens adoram. Eu acho que essa é a terceira coisa que todos os homens adoram. Que não é nem futebol e nem mulher. É videogame. Exatamente, pra quem não sabe... Videogame são jogos que são feitos para se jogar nos consoles de diferentes temas, gêneros. E se você não sabe, o videogame já teve milhares de modelos de videogames, diversas marcas, diversas empresas de jogos e enfim, é isso daí. Pasquale na área. Como sempre, o professor Pasquale participando do nosso podcast, como sempre. E... o que nos leva à primeira pergunta. Qual é seu videogame favorito? Mas é na atualidade ou... Vale da atualidade, vale dos passados, qualquer videogame, qualquer um. Não, tipo, não tenho muita preferência, eu gosto de jogar o que eu me sinto bem, entende? Então, se for pra escolher assim, eu fico com o PlayStation 3, que a Sony sempre me acompanhou assim, desde o PlayStation 1. Mas o Xbox, eu tenho o Xbox também, uso até ele mais e eu também gosto bastante. E dos antigos assim, o Nintendo 64 é épico, né? Sim, muito épico, cara. Por favor, Luiz, diga sua preferência. Minha preferência, cara. São esses jogos mais atuais, eu não sou daqueles caras que falam que gostam de jogos como Atari, Nintendo 64. Eu gosto do Nintendo 64, mas não tanto quanto eu gosto de um PS2, um PS3, até mesmo do Xbox 360. Como que é? Xbox 360. Cara, não é Xbox 360. Xbox 360. Repete agora o certo. O Xbox 360. Isso aí, pronto, aprendeu. Mas eu falei de propósito, cara. Aprendeu. Agora, quem vai falar? Só, antes do comentário do Victor Hugo, eu posso fazer uma pergunta pro Luiz? Rápido? Pode, à vontade, cara. Luiz, qual que era a sua intro do seu antigo canal de game mesmo? Era bem assim: olá, tudo bem? Aqui quem fala é o meu cu. Mas então, tudo bem. Agora quem vai falar o videogame favorito é o nosso queridíssimo amigo Vitor Hugo. Para os íntimos, Vitor Longuinho. Bom, cara, eu acho que eu prefiro... Tipo, eu não tenho nenhum... Você, disseram, não tenho nenhum jogo da atualidade, mas... Os que eu tive, eu prefiro o PS2, assim, de atualmente. E do passado, no máximo, o PS1, cara. Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu sou mais velho, como sempre. E o meu favorito, muitos vão falar assim, nossa, como que ele é otário, sei que tem. Eu só tenho dois videogames favoritos, cara. E são eles o Mega Drive e o grandiosíssimo Super não, Nintendo 64. E por que eu irei falar isso? Porque não como se fosse hoje. Acho que era época de Natal. História da minha família, história da minha vida agora, gente. Tava eu com a minha prima em casa. Eu lembro que chegou minha mãe, né? E minha tia falou assim: Ramon, ela chama Aline. E Aline, qual videogame vocês querem? O Super Nintendo ou o Mega Drive? Daí eu e ela escolhemos o Mega Drive, né, cara? Porque tinha o Sonic, pá, assim. A gente ganhou o Mega Drive, velho. Então o Mega Drive ganhou. Marcou minha infância, cara. E Mario é o caralho, Sonic Forever, velho. Isso aí. Depois do Mega Drive eu ganhei o Nintendo 64. Que vinha com o Super Mario 64 no de cartucho junto. E daí, cara, marcou minha infância também que joguei. Joguei muito Mario, Diddy Kong, 007 contra GoldenEye, WCW vs NWO, World Tour. Cara, foi foda, foi foda. Da geração atual, cara, não tem como ter um favorito. Porque o que diferencia um dos outros são os exclusivos. Então, o Xbox tem seu ponto forte. E o PS3 também. Então não tem nenhum favorito nessa geração. E não vou morrer também se não tiver os dois, cara. Então não tá bom. Mas enfim. Agora eu quero saber, menininhos, qual é. Ah, falando em videogame, eu quero contar uma história aqui que aconteceu, acho que ontem, não sei. Quem tá falando sobre isso, né, de videogame, pá. E teve um membro do podcast, que eu não vou falar o nome, porque eu sou um cara que não gosta de fazer fofoca, né? Eu só falo a verdade. E o pessoal, quando vê eu rindo, acha que sou eu, mas na verdade não Não, sou eu. deixa eu parar. Ele tava conversando assim, né? Joguinho, pá. Ele falou assim: eu tive Play 1 quando era pequeno. E eu perguntei: mas como que eu jogava no Play 1? E ele falou: Mario. Então, minha Eu vou gente. entregar pra todo mundo quem foi, viu? Eu vou entregar pra todo mundo quem foi. Foi o Vitor Hugo, viu? Eu Eu falei, mentira. não Tô só sei. vendo. O Leozinho vai poder confirmar porque ele tá vendo no chat aqui agora. Ele vai ver que o Vitor falou assim, não, não cita nome. Ele acabou Desculpa. de apagar agora pra ele não olhar. Tá bom, depois se quiserem imagem lá no TWB, fala O Luiz comigo. printou, a gente vai postar o print junto com o podcast. Então ele já tá ferrado. Agora, já que a gente falou de videogame favorito, eu gostaria que vocês falassem quais são os seus jogos favoritos. E vale tudo, cara. Vale desde ser a franquia do Call of Duty, a franquia do SmackDown vs Raw, vale o que for. Primeiro o Faraco, depois o Luiz, depois o Victor, depois eu. Bom, cara, eu tenho muitos jogos favoritos, mas vou fazer uma lista do que eu mais gosto. Primeiro, a série Call of Duty, muito bom. Principalmente a Modern Warfare. Também gosto bastante do Battlefield. É um game diferenciado, só que eu prefiro jogar ele mais no PC do que no console. Eu não acostumei ainda com a mira dele nos consoles. Mas como o meu PC não roda o Battlefield, eu sou obrigado a jogar no console e isso não é legal. Eu gosto bastante também, claro, né? Como eu sou fã de wrestling, eu não posso deixar de gostar dos jogos de wrestling. Então, acreditem se quiser, eu tenho praticamente todos games de wrestling lançados, mais especificamente os da WWE, WWF, WCW. Tenho muitos mesmos, desde a época do SmackDown, No Mercy, até a do SmackDown vs Raw e WWE 12, e o 13 agora que vai lançar, eu com certeza vou ter. E também tem outra série que eu gosto bastante, é Sonic. É antigo, mas Aí sim. isso deixa de ser legal. É uma série muito legal, eu jogo até hoje. Também gosto bastante de Uncharted. É um jogo muito. Nossa, cara, é muito foda a magia do jogo, assim. E eu também gosto bastante de jogar Mario no PSU. Não, não. Agora, parando de brincadeiras, deixa só eu terminar aqui. Além do Uncharted, eu também gosto de jogos de computador. Então, o que eu posso citar que eu estou jogando atualmente? Football Manager, que é um jogo que você é o treinador de futebol. E é bem realista mesmo. O gráfico não é aquela coisa, né? Quando você vai assistir o seu time jogar. Mas a mentalidade do jogo, que é você estar lá, pensar nas contratações, nos seus projetos, assim, é muito interessante. Gosto bastante também do Crossfire, que eu comecei a jogar recentemente. Eu nunca me dei bem muito em FPS no PC. Mas apesar de tudo, eu jogo, mesmo sabendo que eu sou ruim. Jogo também Minecraft. Eu tinha um certo preconceito com o jogo, mas quando eu conheci ele, como realmente é muito bom. E gosto de dois jogos simulador de wrestling que você pode fingir que é Booker. Inclusive, eu tenho save com meus companheiros Luiz e Ramon. É É, nóis. no TW, que é o Total Extreme Wrestling. E o EWR, que é um pouco menos. Como é que eu posso dizer? Desenvolvido. É um jogo mais simples, mas também é muito interessante, que é o Extreme Wrestling Revenge. E esses jogos, apesar de simples, são muito interessantes, porque você pensa como se você realmente fosse dono, você precisasse melhorar aquela empresa. E nisso você se sente, nossa, você se sente muito bem. Você pode mudar a posição do pessoal no roster, e isso é realmente muito incrível, apesar de você saber que isso não vai acontecer, mas a sensação que você tem de estar sentindo que você está comandando aquela empresa, no jogo, assim, é muito emocionante, além das coisas que são muito bem feitas no jogo, tipo contratação, essas coisas. São esses daí meus jogos favoritos. Agora, por favor, Luiz, dos jogos favoritos. Ok, falar o meu top dos meus jogos favoritos. Primeiro, queria falar que meu jogo favorito seria o Counter-Strike. Porque ele com Cheater. certeza é um dos jogos. Cheater. Histórias do passado, não vem ao caso agora. Com certeza é um dos jogos mais conhecidos, acho que toda Lan House. Se você tiver um computador em casa, já foi numa lan house, você vai encontrar esse jogo. Até mesmo em casa, computadores pra em casa, a gente encontra muita gente que joga o Counter-Strike. Também tem o Call of Duty, não a série inteira, mas o Modern Warfare e o Call of Duty Black Ops são ótimos. Até porque eu me lembro, são os únicos, né? Porque Não, teve a teve o Call of Duty normal. Aí a Modern Warfare e a Black Ops. Se teve outra aí, eu não sei. Call of Duty 2, que era a Segunda Então, Guerra, eu acho, que era Call bem of chato. Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare, É, era essa fase Modern única. Warfare 2, o 3 e o Black Ops. É Sim, só eu gosto só assim. do Black Ops e da fase Modern Warfare. E Tá. agora vai ter o Black Ops 2, né, que vai ser realmente emocionante. Ou Tomara que seja, eles ele. tirem. Ou tomara que eles tirem o Drop Shot. Ó, pra Ou conseguir. seja, ele é poser de Call of Duty. Só isso. Sim, são poelas. Eu não jogo muito Call of Duty, joguei poucas vezes na minha vida, mas tudo bem. Mas gostei. Eu gosto também do famoso Mario, não do PS1. Gosto de jogar Mario, é porque é um jogo bem legal, bem bacana, gosto da magia. Também tem o grande WWF No Mercy de Nintendo 64, que é um jogo realmente incrível. Tem o Tell, que eu tô jogando, que nem já foi dito, com o Faraco e com o Ramon. É nóis. E agora também falta um, que foi o jogo que marcou a minha vida. FIFA Nossa. 2008. Eu pensei que ele ia falar assim, foi 2007. Esse jogo marcou a minha vida. Se for 2008, eu comprei. E eu me emociono até hoje ouvir aquela. Não posso dizer. As A músicas. intro da EA Sports. A intro, que é emocionante, dá arrepio aquela voz. EA Sports, Eu esqueci de citar, então, só um adendo. Eu também sou muito fã da série FIFA, né? Tem o NFL também, que eu gosto bastante. Então, eu esqueci de citar aí, mas eu gosto bastante. É um dos jogos mais. O FIFA, por exemplo, é um dos jogos que eu mais jogo. Então, perdoem por esquecer. Que isso? Também eu vou lembrar do Madden NFL. Esse jogo é muito louco, muito bacana. Recomendo vocês abaixarem para passar o tempo. E também, pra fechar com essa lista, a série SmackDown vs. Raw. Pô, que é sensacional, né? É, Convenhamos. realmente é sensacional. E atualmente não está sendo aquela coisa, mas eles estão tentando melhorar. Porque antes tinha esse negócio que você pode ser o general manager. Pô, Você cara, pode. eu não sei se é porque você não vem jogando, até porque você não tem os consoles da sua geração, mas enfim, o WWE 12 está muito superior a todos os jogos da série SmackDown vs. Raw, tirando a primeira que foi lançada e a de 2008 por causa do GM Mode. Mas está muito melhor nos gráficos. Pera, Creative. deixa eu falar. Está muito melhor nos gráficos, na jogabilidade. É, o Road to WrestleMania não tá tão bem assim, mas a realidade, essas coisas melhoraram bastante, principalmente o roster. Sim, com certeza. Mas eu tô falando por causa das opções e tal, que no 2008 a gente não vê opções que eram ótimas, como essa do CGM, a de criar o seu próprio belt, foram excluídas do jogo. E espero que aí o WWE resolva. Tipo, eu gostava do GM Mode, só que eu acho que simulação assim, o TEL e o EWR são bem superiores àquele GM Mode. Se eles tivessem continuado, podia até melhorar, ter sido melhorado e virado um grande sucesso. Mas se, particularmente, 2008 era uma bosta, cara. Sim. Mas eu espero aí que no WWE 13 tenha o Wes Heffery, a volta do GM Mode e tal. E lembrei de um agora. Vocês vão rir de mim, mas esse é de verdade. Esse jogo eu era criança e jogava. Meu pai me deu. O jogo que veio no Sucrilhos Kellogg's. Nossa. Era amarradão naquilo, cara. Era motinho espacial com tudo que era lado. Meu Deus. Cara. Depois, se eu achar esse jogo, eu pretendo jogar novamente. Eu me emocionava jogando aquilo, correndo no espaço, minha moto voando. Ah. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Luiz é retardado Dá pra pro pacar. caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. Pra mim, vou até pesquisar esse jogo aqui depois aí. Que eu Bom, acabei de inventar. eu acho que sem querer cortar o Luiz já cortando, acho que você já falou demais, né? Sim. Vocês precisariam concordar comigo. Mas antes do Vitor falar, eu esqueci de falar no começo. A gente está gravando hoje, sexta-feira 13. Não sei quando vai ao ar o programa. Mas mesmo assim, eu quero falar um feliz dia do rock para todos vocês. Você vai ter passado com certeza, mas mesmo assim, feliz dia do rock para vocês. Agora, por favor, Vitor Hugo, seus jogos favoritos, não esqueça do Mario no PlayStation 1. Vai lá. Bom, primeiro era uma série de carros do PS1, que era, acho que era da Porsche, eram só carros da Porsche correndo, eu jogava muito Eu ele. lembro porque eu lembro qual que era. Need for Speed Porsche alguma coisa, que era só o carro da Porsche. É, isso aí, isso aí. Eu era muito viciado naquele jogo, nossa, muito viciado. Outro era Sonic, claro. Qual que Que eu você jogava jogava Sonic, só pra constar? PS1, Sonic Wings. Ah. Também tenho. Depois que me marcou bastante foi Counter-Strike, que eu joguei bastante. Gastava sempre dinheiro pra ir lan house pra comprar. Depois que eu consegui baixar no computador, não parava de jogar também. Aí eu também. Eu também joguei Minecraft, eu achava, como eu falava, eu achava no início meio chato, eu tinha um pouco de preconceito, mas depois que eu conheci, joguei assim, Fiquei experiente, gostei bastante. No, até hoje o jogo. Ô, Vitor, você não esqueceu de falar quem te recomendou o Minecraft? Acho que foi o Faraco, não lembro. Cara. Não, cara. Eu tô zoando. Você sabe muito bem quem que foi. Não, não tô lembrado. Eu posso cara. Falar? Quem foi? Eu não sei, cara. O nosso iludíssimo Tião Casemiro. Você lembra? Não, cara. Não sei nem quem é, mas... Piada interna, hein, pessoal? Pô, agora até me desconcentrei agora. Depois eu joguei muito, claro, franquia do SmackDown vs. Raw, mas o SmackDown vs. Raw que eu consegui jogar mesmo foi 2009 e 2011. 2011 eu jogava o dia todo, criava Superstar, fazia intro, várias coisas. Eu não joguei WWE 12 ainda, pra quem quiser saber. Ele não jogou ainda porque ele fala que vai ganhar um Xbox só com mais de um ano. E a gente tá esperando pra ele ganhar. Então, por favor, você leitor aí do PWB e ouvinte do nosso podcast, cruzem os dedos pra ele ganhar esse ano, por favor. Faça uma doce. Vamos fazer uma vaquinha. Nossa, é vaquinha? É, não pra ele. É, outro que foi citado aí pelo Luiz também, a franquia do FIFA, que eu joguei o 7, o 8 e o 10, que eu não peguei o 8 e o 9 porque eu não consegui jogar. Lembrando que anteriormente você falava que o PES era muito superior ao FIFA, hein? Que eu lembro muito bem disso. Não, mas eu prefiro o FIFA, cara, por mais que seja superior, eu prefiro o FIFA. É, mas também tem outros, eu tenho recentemente, agora eu tô jogando Crossfire com o pessoal. Pra quem quiser baixar, procura aí. Bem um pouco parecido com Combat Arms em relação aos modos de jogo que tem. Eu também joguei bastante Combat Arms, só que depois da época que o pessoal começou a usar hacker eu parei um pouco. E é só isso, só. E me passaram aqui o nome que só tinha Porsche, era Need for Speed, Porsche Unleashed. Dá os créditos aí. Créditos ao querido Luiz. Isso aí. Então, agora chegou a minha vez de falar meus jogos favoritos, né? Em primeiro lugar, claro, claro, claro, claro, é o Sonic. Nosso querido amigo Vitor Hugo acabou de abrir a boca de sono agora, ele esqueceu de mutar o microfone dele. Muito obrigado. Por falar em Vitor Hugo, quero avisar a todos vocês que eu sou escritor de livros também. Estou escrevendo um livro intitulado Vitor Huguices. São todas as cagadas que o Vitor Hugo faz durante as nossas chamadas aqui, sem serem gravadas, não está alguém jogando alguma coisa. E eu vou lançar esse livro aí. Então, por favor, comprem o livro Vitor Huguices. E o dinheiro que a gente receber, eu vou comprar o Xbox. Isso aí. E, voltando aqui ao assunto, né? O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Sonic, cara. Foi no Master System. Eu acho que pouquíssimas. Eles não devem conhecer o Master System em nada. Que eles vinham com o jogo na memória chamado Alex Kidd. Alex Kidd na Miracle World. Tipo, você ia dar um soquinho nas barrinhas assim, pegar uma moedinha. E os chefões, você enfrentava de uma forma diferente, cara. Ao invés de você lutar com ele, jogar poderzinho, enfiar a espada no crânio dele, você jogava o Joaquim Pô, cara, pedra, papel e tesoura, para poder passar de fase, para poder matar o chefão. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei, basicamente. E depois, meu primeiro console foi Mega Drive, como eu falei. E o jogo favorito é o Sonic 2, o 3. Também no Mega Drive tem o Golden Axe, o Streets of Rage. Ô, Vitor, muta o microfone, velho. Problema esquecer. Eu tô achando que eu tô mutado, desculpa. Vou mutar. Caramba, cara. Então. Daí depois, eu ganhei o 64. que eu joguei, que veio junto com o Super Mario 64, que é o melhor, na minha opinião, o melhor jogo do Mario já feito. Não tem esse negócio de Super Mario Galaxy, essas paradas não. O melhor é do 64 mesmo. Eu também joguei muito Diddy Kong Racing. Joguei Donkey Kong Country 64, que era foda esse jogo, muito foda, muito foda. Eu também joguei um que chamava Mario Party, que era o jogo do Mario cheio de minigames com os personagens do Mario, logicamente, né? E também joguei Mario Kart, como não podia faltar, né? E depois do 64 fui pro PS1. PS1 tem vários jogos, cara. Se eu for falar aqui, vai demorar muito. Mas eu vou falar alguns. WWF, Smack, não joguei. Resident Evil 1 e 2 e o 3 também. O 3 eu zerei. O 1 e o 2 não consegui zerar porque tinha preguiça. Chrono Cross, que é a continuação do Chrono Trigger. Final Fantasy eu joguei, mas joguei muito pouco. Daí depois do PS2, e os meus jogos que são PS2 são Shadow of the Colossus, melhor jogo do PlayStation 2, cara, disparado. Kingdom Hearts 1 e 2. E a série WWE vs SmackDown. Isso, porra, não pode faltar. E do Xbox, cara, não tenho um favorito não, porque nem me agradou tanto assim. Eu não curto jogo de FPS pra console, porque eu acho que é besteira, cara. FPS só pra PC, porque tu tem uma mobilidade melhor pra mirar, pra com essas coisas assim, no console já é mais difícil. E eu acho que é isso, cara. Os jogos favoritos são todos que eu falei. E agora, como sempre, uma pessoa vai querer falar, eu aposto que vocês sabem quem que é. Fale. Bom, Ramon, gostaria de dar um adendo que um dos meus jogos que eu joguei assim na minha infância foi Gran Turismo. Só isso, só. Foi um jogo bastante interessante. Bom, Gran Turismo é uma bosta, desculpa falar. Quem gosta, mas Gran Turismo é uma bosta. Mas não é os mais antigos, os recentes que deram uma evoluída. Eu gostei bastante. O 4 em diante, o 3 em diante. Então, beleza. Agora, galerinha, a gente vai falar de um assunto ligado aos videogames que eu acho que é muito interessante. Que são essas rixinhas entre fanboys. Se você me pergunta, que rixinha, Ramon? Que rixinha? Eu te respondo. Que são tipo fãs de PS que não gostam de fãs de FIFA. Fãs de COD que não curtem BF e assim e por assim vai. E eu quero pedir pro Farato comentar sobre isso, depois o Luiz, depois o Victor, depois eu. Por favor. Bom, cara, eu acho que assim, cada um pode gostar do jogo que quiser, mas tem que respeitar as outras pessoas que gostam do outro. Tipo, Battlefield e Call of Duty. Tem muita rixa entre os dois, principalmente sobre o Modern Warfare. E o Battlefield é Bad Company. E todo mundo fica brigando, mas na verdade os dois jogos são estilos totalmente diferentes. E eu acho besteira isso, cara. Cada um compra o jogo que lhe agradar. Eu particularmente, por exemplo, no FIFA do PES, é notável que o FIFA é bem superior ao PES, mas você tem que respeitar, né, cara? Porque o PES, por um grande tempo, foi o rei do mercado de jogos de futebol, na época do Wing Eleven e tal. Mas é assim, velho. Algumas empresas estão evoluindo mais que as outras. Então, você criticar outra empresa construtivamente, pedindo para que ela melhore em algum aspecto, tá até tudo bem. Mas brigar com pessoas só porque elas gostam do outro jogo e você acha que o outro jogo deve melhorar, eu acho besteira. Concordo com você, mas depois eu falarei mais sobre isso. Luiz? Então, cara, essa briguinha aí dos posers aí, pra mim, é realmente uma coisa babaca. Não tem palavra, outra palavra pra definir. Porque independentemente do cara gostar de Battlefield, de Call of Duty, FIFA, PES, a briga não vai levar nada, não vai melhorar o jogo, não vai fazer nada. Então, brigar por causa disso é besteira. E que nem eu falou, é a crítica construtiva. Seria isso pra melhorar, né? Mas ficar brigando por causa disso, eu acho errado. FIFA pode ser melhor do que PES, ou na visão de outros, PES pode ser melhor que FIFA. Cada um tem a sua opinião. Vitor Longuinho. Bom, cara, é como o Faraco disse. Se você for discutir, você podia fazer uma crítica construtiva. Então, já que não é construtiva, então você não vale a pena você ficar discutindo uma coisa que você vai perder seu tempo discutindo, sendo que não vai terminar em nada, você não vai dar uma opinião construtiva. Então, acho que não adianta você ficar discutindo por uma coisa que você não vai conseguir mudar. Entende? Você tem aquela realidade e pronto. Você não tem mais nada. Peraí, rapidão. Só um caso interessante, porque todo mundo sabe que ano passado o Neymar foi o garoto propaganda do PES, né? Quem não sabe, tá sabendo agora. Isso. Então, e saiu uma foto dele recentemente, dele jogando FIFA. E mesmo assim, os funcionários do PES telefonaram pra ele, falaram que aquilo não se fazia porque era negócio de marketing, não sei o quê. Mas mesmo assim, eles foram humildes a ponto de assumir que o PES está inferior hoje em dia ao FIFA. E não brigaram com o Neymar, e ele continuou ganhando a verba que ele estava ganhando lá para patrocinar e fazer os negócios lá, a divulgação. E isso foi um ponto bastante positivo para a empresa. Reconhecer que não está tão bem assim. Vai lá, Vitor, continue. Bom, cara, acho que o pessoal tá criando casinho demais. Eu acho que o cara, é o que a gente tá falando aqui. O cara joga aquilo que gosta. Os caras do PES não pode ficar ofendido. Ou vice-versa, os caras do FIFA não pode ficar ofendido que ele jogou PES. Eu acho que, por mais que ele possa ser garoto propaganda de ambos, se ele fosse garoto propaganda de ambos os times, ou do FIFA ou do PES, eu acho que ele tem escolha total de jogar, mas eu acho que o pessoal tá causando demais, quer fazer muita intrigazinha, eu acho que tem que parar. Então, galera, minha opinião é que... Ai, eu também tenho briga de console, Xbox e PS3. Eu acho o seguinte, que a gente combinou antes de começar a gravar, se tu fizesse as brincadeirinhas, tu ia estar fora, certo? Então, o Faraco pediu, então pode. Então, esquece que eu falei. Então, eu acho que isso é a pior coisa mais besta que tem, cara. Ficar brigando porque acho que uma coisa é melhor que a outra. Eu acho que isso não leva a nada. Igual discutir futebol, discutir política, discutir religião, cara. Sempre vai dar briga, porque tem os fanboys de Xbox, os fanboys de PS3, os fanboys de Wii. Tô contestando a causa do Victor agora. E a gente quer ouvir a conversa, Victor. A gente tá desmutado aí. A gente quer ouvir a conversa agora. Tem o seu Valdomiro. É o Valdomiro que tá ligando pedindo aumento. Acabei de falar com o Valdomiro, ele pediu desculpas, que ele se atrasou, já ele tá vindo aqui. Então, beleza. E, cara, tipo, a gente pode citar vários exemplos desses fanboys hoje em dia, que é fanboys de COD e BF, fanboys de PS e FIFA, fanboys de... Jogo de corrida também tem, cara. Tem os fanboys de Forza, Motorsport e de Gran Turismo. Que eu acho que esse Luiz é uma bosta. Eu odeio jogo de corrida. Eu também acho uma merda. E também tem os fanboys de Dirt e de Need for Speed, cara. Que são dois completamente diferentes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quanta besteira. Mas enfim, isso até pode gerar uma disputa saudável. Pra quem não sabe, eu acho que vocês vão saber. Eu sou muito fã do Zangado. Eu acho que o Faraco também é, certo, Faraco? Certo. E ele tem uma... Como chama? Uma parte do canal dele no YouTube que chama... Vale não a pena jogar. Vale, eu acho que vale a pena não comprar, não Não. jogar. E também tem É, os não primeiros sei. 30 minutos, que é bastante interessante. Vale não a pena jogar, é isso mesmo. Ah, então. Pode continuar. Eu tava assistindo ontem, né? Não sei se vocês já jogaram ou não um jogo que chama Serious Sam. O que seria esse jogo? Esse jogo seria basicamente um Duke Nukem moreno, pá. O que acabou ocasionando a briga de fãs de Serious Sam e Duke Nukem. O que acabou acontecendo? Os programadores do Serious Sam começaram a fazer piadinhas com o Duke Nukem para acirrar ainda mais essa disputa de fãs. Então, tipo, no jogo 1, tem uma cabine telefônica que você vai, usa a cabine e liga pro Duke Nukem. De quem atende é um cara gay. E quem sabe o Duke Nukem só pega mulher, né, cara? Daí o cara, ele pergunta assim: E aí, cara, cadê o Duke, né? Porque assim, o Duke Nukem Forever demorou quase 12 anos para sair, né, cara? Era uma promessa esse jogo que acabou saindo, acho que 2010, 2011. E o jogo é uma bosta, mas enfim, eu achei uma bosta. Daí liga pro cara, né? Ele fala assim: "É, quando que o Duke vai sair? Vai sair, né?" Daí ele fala assim: "É, deu cara gay, quando ele tiver pronto." Daí o cara, Sir Sans fala: "É, mas foi pra ele, tipo, Forever, irmão, já fazia piadinha com o nome do jogo, com o Duke Nukem." Esse tipo de brincadeira acaba por dar mais briga ainda entre os fãs, tá ligado? Porque, meu, os caras já não gostam da parada. Já tem essas piadinhas assim, os caras ficam mais putos ainda, velho. Mas enfim, isso aí foi uma opinião aí minha, que é besteira por a besteira, igual fanboys de bandinha, né? De grupo de pagode. Sem querer ofender ninguém nesse podcast, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai só tratar de um assunto. Só colocando lá dentro, não se chama banda, se chama grupo. Dá a mesma coisa, grupo, banda, é a mesma coisa. Pois é. E que são os jogos online. Vale qualquer jogo online. Menos Counter-Strike, que todo mundo já jogou, né? Sim. Eu quero saber quais jogos online vocês já jogaram. Então, Uma eu. pera aí, qual vocês jogaram e qual vocês mais gostaram? Qual vocês mais odiaram? Odiaram. Sim. Então, eu joguei o Family Guy, é o jogo do Family Guy, só que beta online já, eu consegui a chave. Eu já joguei também por chave e pelo computador e não gostei. É Counter-Strike Global Offensive, é que saiu recentemente, é a nova versão do Counter-Strike, saiu para console também. Não gostei. Eu tava esperando muito pelo jogo e ganhei a chave e simplesmente odiei, cara. Muito ruim mesmo. E outro que eu já joguei bastante foi. Não bastante, né? Eu acabei de falar besteira. É que eu tava pensando em um e lembrei de outro. E eu já joguei o um jogo de terror, assim, digamos, Slender, que tá na moda agora, né? O pessoal gamer tá fazendo. Eu já tinha jogado há bastante tempo. E tem gente falando bosta no chat. Como E sempre, né? o Slender, pra quem não sabe, é um jogo de terror, do gênero de terror, e é um jogo muito bom, cara, porque você tem como achar os oito papéis, se eu não me engano, faz tempo que eu joguei, e dá uns sustos que são assim, não são leves, mas que vem do nada, saca? Vem quando você menos espera. E outro jogo online que eu tenho jogado também é. Eu não sei se o pessoal conhece, é um chamado Springling alguma coisa, que é um de aventura, é tipo Saints Row, sabe? É da Steam. E eu não tenho mais minha conta da Steam, mas eu baixei a tempo, tava de graça. E outro da hora também, assim, digamos, O pessoal vai me xingar assim, mas eu gosto, não sou fã, mas gosto do Hacksaw, que é um jogo muito tosco, mas é divertido se jogar assim com os amigos e tal. Mas é tosco. É tosco, mas a gente joga aqui. Eu, Faraco, Vitor e o Luiz, BABACA. E quase sempre sai briga entre a gente. Quase sempre sai briga. Eu já não gosto muito de Hacksaw porque eu acho o jogo muito. Mas não é minha vez de falar, é a vez do Luiz. Então, Luiz, por favor, fala aí. Minha vez? É, cara, Ok. estou falando. Então, eu queria destacar um jogo online chamado Tibia. Nossa, só pode estar zoando, velho. Não, tô zoando. Não aguenta jogar Tibia. É. Então, agora falando sério. Como o Paraco falou, Counter-Strike Global Offensive, eu testei o jogo e não é que eu não gostei, cara. Eles pegaram o CS, melhoraram o gráfico e adicionaram mapas. Foi isso. Do CS 1.6 eu não vi nada diferente, só melhoraram o gráfico. Eles pegam a mesma coisa do Source, se tu for ver. Então é bem chato, cara. Também tem um online, como falaram já, o Hacksaw. Tem. Pensa, Habbo. Bem, é Nossa. um jogo bem chato, não recomendo a ninguém jogar. A ninguém jogar. Lugar onde mais rola Até pedofilia no Brasil hoje em dia é o Rabo. Olha o jogo que ele faz. nunca jogue isso, é muito chato. E jogos online, vocês sei que eu poderia destacar e falar pra vocês não jogar, né? Ô Ramon, mas tipo, jogos online que você disse, né, só fazer uma pergunta, podia ser os de consoles também ou era só de computador? Ah, então eu dei bastante mancada, porque eu tinha muitos em mente, eu acabei até me enrolando um pouco, porque eu achava que era só de computador. Então, vamos fazer assim, a gente acaba essa rodada de computador, depois a gente começa outro com de videogame. Pode ser. Beleza? Foi isso. Pode ser. Vai lá, Vitor. Bom, cara, assim, de PC online, o primeiro que eu joguei, vou ser sincero, o primeiro que eu joguei foi GTA, cara. Em época de Lan House, sim, eu participei de época de Lan House, mas acho que foi no, na metade ou bem no final, que ainda era bom aqui no Rio, tinha bastante lugar, a gente fazia campeonato. Outro jogo depois do Counter-Strike que eu joguei também era. Que eu também joguei. Depois foi Combat Arms, foi. Era um jogo muito bom, mas depois que o pessoal começou a entrar com hacker, eu parei um pouco. O pessoal agora tá voltando com dos Estados Unidos. É, outro também que raro que eu joguei online foi qual? Ah, eu jogo também Hacksaw, né? Joguei desde o início, acho que desde 2010. É, eu peguei a época de jogar Transformice. Se você não sabe, é um jogo de ratinho. Você tem que pegar o queijo, uma Que é série um de coisas. lixo? Que é um li que agora ficou um lixo, porque no início era muito bom. Não, sempre foi um lixo. Na minha opinião, sempre foi bom. Agora Nos que fatos, ficou. sempre foi um lixo. É, agora eu tô jogando Crossfire. É, realmente é um jogo muito bom, modos muito legais. Você pode jogar com seus amigos, pode se distrair. Outro também que eu jogo também é Minecraft, que é muito bom no caso. E Need for Speed World, que é a franquia, só que com modo online, que eu acho bastante interessante, que vale a pena jogar. Se você não tiver um PC bom, você configura, põe no mínimo, mas do mesmo jeito não vai atrapalhar a sua diversão, fica muito bom. Ramon, não, é Vitor, você não vai falar do lançamento NASCAR 2003, que você costuma jogar bastante? Ah, também tem o NASCAR 2003, que é muito bom, mesmo sendo de um ano Claro, excelente. bem antigo. Bem Foto antigo. R-Factor. R-Factor também, mas voltando ao NR, é um jogo muito bom, simulador de NASCAR. Vocês, pô, o jogo é de 2003, não deve ter carro desse ano e pá. É, pior que tem. É, Porque tem mods, lançam mods, car sets, fica bastante interessante, novas pistas, o pessoal cria, que é bem hardcore. Também tem um R-Factor, que eu faço vídeo no meu... Pera aí, calma aí, só uma coisa. Você tá me dizendo que jogo de corrida é hardcore, cara. Não, eu tô falando as pistas que fazem pra... Algumas pessoas fazem pistas pra... Por devido tipo de jogo de corrida. E fica... É bastante interessante, tipo, tem curva em forma de 8. Pista que se cruza, você bate. É muito bom, sabe? Eu não vale tô a pena nada que você tá falando, porque eu odeio corrida, cara. Sinceramente. Tá, então vamos pular então. Eu acho que o que mais me marcou, eu sei que vocês não estão me perguntando, mas o que mais me marcou mesmo foi o Counter-Strike. Não posso. Posso mentir. Foi o melhor. Então é esse. Mas antes vocês começarem de console, eu vou ficar fora, porque eu não tenho jogo em. Eu raramente jogo em casa dos amigos, mas eu vou ficar fora. Tudo bem. Agora sou eu, né? Então, galera, os jogos de PC online que eu joguei, muitos vão me xingar, eu sei. Mas eu joguei Tibia. Por incrível que pareça, eu joguei Tibia. Já joguei Perfect World, já joguei, eu acho, não sei se vocês jogaram também, mas eu joguei Gunbound já. O único jogo desse estilo que eu joguei foi Gladiator. Nunca joguei esse jogo, velho. Ah, fez bem. Joguei Gunbound, Perfect World, eu também jogo... Minecraft com os dois aí. Tem até a saga que a gente tá fazendo, mas só tem um episódio até agora. E... Dá uma olhada lá. Olha, pra PC, cara, CS. Eu joguei Need for Speed World também. Já joguei... Muitos jogos, cara. Grand Chase. Muitos. Se eu for ficar aqui falando, vai demorar muito. E agora... Vamos para aquela parte que eles queriam tanto, minha gente. Que são jogos online para console que vocês jogam. Começa o Paraco, depois o Luiz, depois eu, porque o Victor não tem. Se o pessoal quiser saber que jogo eu jogo lá, é MW3 só e Black Ops só. Vai lá, Paraco. Enfim. Os que eu costumo jogar bastante no console, principalmente no Xbox. WW12, que pra quem não sabe, eu sou o líder do ranking. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu já tenho mais de 100 mil lutas. Sim, acreditem. E eu gosto bastante de jogar Call of Duty Modern Warfare 3, mas eu só comecei agora a jogar esse tipo de jogo. Antes eu não jogava, não era muito ligado. E eu sou uma negação. Esse tipo de jogo. O meu maior frag foi 10/100. Não, tô falando. Enfim. Também gosto de jogar Battlefield online. E esse eu sou um pouquinho melhor, não sei porquê. Até porque a mira, assim, eu acho que é praticamente igual. Eu gosto também de jogar o Saints Row online. Não é aquele jogo feito pra ser jogado multiplayer online, mas... Eu não gosto da história do jogo, então eu parto pro multiplayer. E também, eu acho que só, cara. Ah, eu gosto de jogar FIFA também. FIFA online. Eu não sou muito bom também, porque tem uns caras que são muito apelões. Mas é legal de jogar com os amigos, assim, FIFA online. Só esses mesmo. Luiz? Só um comentário, Faraco. Qual é que você tá falando dos apelões do FIFA? Só porque eu sou um deles? Na verdade, eu nunca te enfrentei na Xbox Live, até porque você não tem o console. Por isso que eu não posso falar que se você é apelão, não. Eu sou apelão, pergunte pro Vitor também, né? Jogar ele FIFA é apelão 2... demais, mas do mesmo jeito perde pra mim. Jogar o incrível FIFA 7 no computador é alguma coisa, né, cara? Mas já joguei consoles online, poucos jogos, mas já joguei. Então tá bom, agora fala aí. Eu já joguei o FIFA, o 10, o 11 e o 12. Já joguei só o Modern Warfare, ó. Call of Duty Black Ops, Modern Warfare, não joguei online, não. Deve ser bem legal, mas... A única coisa ruim do Modern Warfare que eu acho... Nossa, cara, uma tremenda cagada que eles colocaram foi o Drop Shot. Continua, velho, eu só falei um adendo. Eu só fiz um adendo. Um adendo, sim. E joguei, acho que uma vez, WB12 no online e foi tipo assim... Foi... O cara ou tava morto, ou eu jogo muito bem, que não é o caso, que eu não acho que eu jogo muito bem. Porque eu humilhei o cara. Ou o cara tinha deixado o controle, tinha deixado o videogame ligado e foi mijar na hora da luta, porque foi uma coisa incrível, cara. Eu peguei o cara e já joguei no chão e ele não teve reação e foi isso, eu perdi a graça. Ui. Foi sempre isso, vai ser sempre isso. Prefiro jogar no offline, então. Não, e cara, se você jogasse regularmente que nem eu, e se não, você fosse um dos primeiros do ranking, você com certeza não falaria uma besteira dessa. Mas já joguei quando a cara assim. Não no meu videogame, mas tem uma história triste aí. Mas tudo bem, e é isso. Pelo que eu já joguei de console, foi isso. Só isso? Só isso, pouquíssimos jogos online no console. Então, vou falar os meus. Hoje em dia eu não jogo muito mais online porque para mim perdeu a graça. Mas eu jogava muito FIFA. E o que mais me irritava quando você ganhava no FIFA, os gringos malditos saíam da partida para não contar a derrota. Isso era muito foda. E joguei muito UFC. Muito WWE 11 na época. Joguei muito Grid. Eu acho que é só, cara, porque nunca curti muito jogar online no PC, cara. No PC não, no console. Não sei porquê, ainda mais porque tinha que pagar Xbox Live. Daí eu ficava sem vontade de pagar pra poder jogar. Daí não acabei num. Mas é isso de ser pago é porque a qualidade é muito superior, por exemplo, à PSN Network. Sim, isso concordo, mas mesmo assim, cara. Sei lá. Sim. Mas enfim, passando esse assunto de jogos online e tal, vamos fazer um debate aqui agora sobre as coisas que revolucionaram os games. Pode ser jogo que, por exemplo, GTA, que fez uma escola para jogos que tem hoje em dia, como Saints Row, as paradas assim, ou mesmo até mesmo periféricos que surgiram, que deram um up nos consoles aí. Vou começar com o Faraco, depois o Vitor, não, depois o Luiz, depois o Vitor e depois eu. Bom, cara, tipo, eu vou citar um jogo de futebol. O Win11, por um longo tempo, atualmente é o Pro Evolution Soccer, foi o líder do mercado de games de futebol. E o FIFA sempre ficava atrás, porque era um jogo que muita gente tinha preconceito e até mesmo tinha uma jogabilidade muito ruim. Não era nada comparado a hoje em dia, a narração era ruim, enfim, tudo era ruim. E com o tempo, depois de tanta discriminação, após o lançamento do Pro Evolution Soccer, o FIFA se tocou que ele tinha que fazer alguma coisa. Senão ele nunca. Senão ele só sempre passaria a ser um jogo secundário de futebol. E foi o que eles transformaram o FIFA no melhor simulador de futebol existente. Que foi a EA, né? Que a empresa que desenvolve o jogo. Não só de futebol, como NFL, tem aquele outro lá de futebol americano, que eu esqueci o nome agora no momento. NFL. Não, tem o Madden, NFL, e tem um outro lá. Se alguém souber, passa nos comentários aí depois. É Major League Baseball ou não? Não, é tipo, tem o NFL e tem o Rival, que é de futebol americano também, entendeu? Ah, entendi. Ah, tá. Entendi. O NFL é da 2K e o Madden é da EA. Isso. Tô ligado. E também foi uma grande inovação. De resto, assim, eu não tenho muita noção de inovações, assim, o GTA, como já foi citado aí, que por causa dele saiu Mafia 2, que é um jogo praticamente igual, saiu também o Saints Row, mas enfim, eu acho que é só isso daí mesmo. Só terminando, mas em geral eu acho que todos os jogos assim, que são lançados são têm o objetivo de entreter o pessoal e inovar cada dia mais, tipo God of War, Gears of War. E todos esses são games que atualmente têm os melhores gráficos e inovações. Todos assim contribuem. E é isso. Victor, por favor. Bom, cara, e eu sei que vai ficar chato, mas em relação à corrida, assim, em jogos de corrida. De novo? Não, sério. Acho que em relação à corrida, acho que um jogo que revolucionou, assim, as corridas foi o R-Festa, porque ele simulava todos os carros, assim, em geral, todas as categorias. O pessoal deve estar pensando, e o Gran Turismo? Não, mas o Gran Turismo. O R-Factor saiu para um console? Não. Então, como que você disse que ele jogou essa área sendo. Cara, praticamente ninguém conhece esse jogo. Desculpe falar, mas esse jogo eu acho que. O pessoal hoje em dia que gosta de corrida, eu acho que esse jogo é o menos conhecido ever, velho. Não, mas eu acho que agora com o lançamento do R-Factor 2, acho que o pessoal passou a conhecer, porque agora ficou muito mais alto, se vocês quiserem ver aí, cara, pode procurar. Mas eu acho que esse jogo não foi porra nenhuma, cara. Desculpa, palavreado, mas tá de sacanagem com a minha face. Tá, mas eu acho que, como foi citado aí, outro jogo que revolucionou, claro, foi GTA. Pô, o pessoal tá pensando, revolucionou por causa do sexo, Não, cara, eu acho que não foi por causa disso, acho que foi por causa foi um fato, acho que foi um fato ocorrido com o criador, claro, Carl Johnson. Eu acho que o que revolucionou foi, assim, o modo, o palavreado, o diálogo das pessoas, o conhecimento, tipo, os personagens, assim, aqueles policiais lá... Mas eu acho que o que mais ficou marcado mesmo foi a... De novo. Ele vai parar no meio pra poder atender. Enfim, eu acho que ninguém se importa com a porra da opinião do Victor em relação ao R-Factor. Tá certo? Então vamos prosseguir pra porra do Luiz, porque eu não tô nem aí pra corrida. Jogos de corrida são uma bosta. Não são nem 2% da empresa gamer que é isso daí. Vai lá, Luiz, sua opinião aí. Ok, minha vez. O que revolucionou os games? Os cheaters? Sim, sempre. Porra, de novo! Porra, cara. Eu tô falando. Vai, Luiz. Os cheaters, os caras que estão presentes aí na vida de... Os burlados, de né? Jogadores, né? Também, o controle do Wii foi uma coisa que revolucionou. Porque aí vocês me perguntam, mas o Wii, prefiro o Kinect. Mas o que... Velho, põe uma coisa na sua cabeça, continua sua opinião, ninguém tá falando isso, né? Tá, tudo bem. E por que você faz com essa vozinha, velho? Por favor, meu. Então, porque o Wii e o Kinect, pra mim... Foram as coisas assim que mais evolucionaram nos consoles. Primeiro que o controle do Wii é muito massa, jogar boxe naquilo lá é uma emoção. Pra quem aí já teve a experiência, vai saber do que eu tô falando. E o grandíssimo Kinect. Dançar naquilo lá é show. Até a vovó. Até a vovó. A véia fica louca dançando. Olha que lá, a véia fica louca. Dance Central. E para finalizar, como já foi dito por todo mundo aqui, o GTA. Mas não foi por causa de nada disso que o Victor falou. Foi porque GTA foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo de mapa aberto. Tanto que hoje, se surgir qualquer jogo de mapa aberto, vão falar que estão copiando a porra do GTA. Por exemplo, o nosso querido Saints Row, que sofre bullying por causa disso. Mas é, ele veio depois do GTA. Pois é, né? Porque é realmente coisa que revolucionou. Tudo que é em mapa aberto agora vira... é o novo GTA. É plágio de GTA. Então, né? Foram isso que revolucionou a história dos games. Os cheaters em primeiro lugar, cara. Estragando a jogabilidade desde 1990. Então, galera, eu acho que a minha opinião vai ser a última. Depois a gente vai encerrar o cast por aqui. Cara, eu concordo com o Luiz. Eu acho que o Kinect, o Wii e o PS Move revolucionaram totalmente a forma que a gente joga videogame hoje em dia. Principalmente o Kinect, que vem com aquele controle de movimento, pá, assim, tudo belezinha, muito louco, muito loucão. E em questão a games, cara, o GTA foi que revolucionou geral, brother. Com mapa aberto, visão em terceira pessoa, roubar carro, matar gente pra ganhar dinheiro. É muito louco, mano. Muito louco, muito louco, muito louco. E também não podemos deixar de esquecer, né, cara, que a Sony revolucionou também, tirando o console dos cartuchos para passar para mídia, digamos assim, CD. Foi o primeiro videogame a usar CD. Ou não. Esse tem um, que eu esqueci o nome, mas foi antes do PlayStation 1, acho. Que era com CD também. Mas enfim, descubram aí, Google tá aí, vocês pesquisem. É, galerinha, acho que por hoje é só. A gente falou sobre um tema muito legal, que todos curtem aqui, pelo menos que é videogame, que é jogar videogame. É um tema primordial que todo mundo pediu. Sim. Ó, então pedindo pra gente falar de futebol, cara. A gente não vai falar porque futebol vai dar muita briga no podcast. Já dá briga. Quando a gente não tá gravando, imagina quando a gente for gravar, então. Porque imagina, temos um corintiano, um botafoguense, um gremista e um santista aqui no podcast. Então, galera, só vai dar briga aqui. Isso é fato. A gente não vai fazer de futebol. Nem de religião também. Eu acho que música seria um ótimo tema. É, até porque a gente já falou. A gente já falou também. Fica mais... Mas realmente fica mais... seria um tema para falar mais, porque é um mundo musical, como já diria o grande Carlinhos Bala, a mão que aplaude é a mesma que mão que falha. Isso aí é uma piada interna, gente. Muito bem lembrado, cara. Sensacional. Ó, eu quero fazer aqui. Não vou fazer nada. Porque o podcast não vai ao ar amanhã. Se fosse ao ar amanhã, eu daria uma ideia pro pessoal aqui. Mas como não vai ao ar amanhã, sábado, não vou falar essa ideia. Então, desculpe. Mas não precisa. Então. Cada um vai mandar um abraço agora. Primeiro o Faraco, depois o Caveirinha, depois o Longuinho e depois eu. Pra gente encerrar o podcast de hoje. Belezinha? Vai lá, Faraco. E aí, pessoal. E encerramos mais um Por Fora do Backstage. Espero que todos tenham gostado. É o seguinte. A gente queria que vocês continuassem visitando o site prowrestlingbrasil.com. Claro, primordial. Visitem o canal no YouTube, www.youtube.com.br/pwbchannel. Continue nos acompanhando, comentando nas postagens e tudo mais. Continuem ouvindo Por Fora do Backstage, em breve com novidades, muitas novidades. Deem sugestões de temas, porque ultimamente está foda. A gente promete que o Luiz não estará aqui na próxima. É, prometemos. Com certeza, com certeza. Não, brincadeira. Se vocês gostaram da participação do Luiz, vocês falem aí. Se vocês curtiram, a gente deixa ele no cast. E isso aí. Eu queria só fazer um adendo final aqui, que hoje não teve as mensagens, porque na última edição foi ao vivo. Então, como todo mundo já a gente fez perguntas aí, a gente respondeu diretamente ao vivo. Então, a gente evitou fazer outra postagem para ter mais perguntas. Então, vocês deixam outras perguntas hoje. Na próxima edição, a gente vai ler normalmente. E é isso aí. Faraco falando, Faraco vazando. Vai, Luiz. Que então, né? Foi isso aí. Se gostarem, mandem um feed aí. Se não gostaram, pode falar que não gostaram nesse vadio, nesse podcast. E é isso aí. Gostei muito de participar. Gostei de participar do live, gostei de participar desse. E queria deixar aqui uma frase para se pensar. A mesma mão que aplaude é a mão que vaia. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, o poeta mito. Então é isso aí. Pensem nessa frase, reflitam e é isso. Gostei muito e também queria falar que foi uma honra estar com o nosso ouvinte VIP hoje. Leozinho, Sim. PWB, o grande, o mito. Que toca uma foto muito bonita do Sheamus com carinha da Vila Sésamo. É. Muffet. Foto muito. Muffet. Muppet é diferente, Vila Sésamo. Aprende primeiro. Mas lá é Muppet, cara. Aqui. Leve. Lá é Sesame Street. Aprende primeiro, depois sem querer me corrigir, beleza? Vai, se despede aí. Bom, galera, eu tô muito agora, espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter sido um podcast pequeno, porque como eu pedi anteriormente. Pequeno, velho, tem uma hora. Eu parava que o Luiz brigava com o Vitor, porque ele deu uma mancada e não vai colar agora. Eu também não tô falando, né? Você sabe que. Isso aí, a gente vai contar. Shaking in my hands, and all I hear is the sound.